Nasceu na quebrada do oeste, o gangsta clash pra vencer a barreira. Meu berço não era de ouro, não era evangélico, era de madeira. Me criaram em alta voltagem, com fé e coragem, cresceu branquinho, seguindo o mais nobre conselho do eterno guerreiro Claudio Milani. Hoje em dia eu levanto bem cedo, eu vou olhando pro gueto e tomando um moca. Não temo um inferno inteiro, porque eu sou mesmo e converto a maloca. Bom palavra, feito pedrado, igual tonelada acertando os ouvidos. Invejoso não tem coleta e fica tudo bravo comigo. Só porque pros favelados eu sou o homem que presta socorro. Não esquece que eu sou subsídio, chute na mão, da luta não corro. Tenho uma picadilha de louco, ao estar no pé, uma lupa escura. De branco, preto e azul, vou dando pião de Low Rider na rua. Verdadeiro poeta, em extinção, incomodo, sócio que pede a carniça. Fanático pelo dom, extremista no som, sou realista. Debaixo do sereno, na fogueira, cita bem louca. Levo várias vidas pra Deus, peraí que eu já vou mandar outra. Pra ficar na memória de todos, a minha artéria nunca vai falhar. Isso sim que é gangsta gospel, será que deu pra você me escutar? Amo tudo que eu faço com todo o amor, eu dedico minha vida. Pra manter vivão e vivendo o alto e a saga da família. Até canto agressivo, mas aí eu sou romântico. Meu rap atravessa o Pacífico e vai direto pro meio do Atlântico. Discadinha de helicóptero e Al Capone de Rolls Royce. Nenhum desse com seus feitos se compara a um de nós. Sou gangsta, sou gangsta, tenho seus dados, ponto de estar. Sou gangsta, sou gangsta, tenho seus dados, ponto de estar. Sou bem louco, sou eu gangrê mais clássico da quebrada. São Paulo é o pico dos gangsta, gosto pra maloca caminhada. Hoje fala na estrada de sangue, sentido favela bem sucedida. Já sai pro lobo que chama atenção na estiga, sou mira dos tira. Brasileiro bem popular, origem gueto, negro e funk. Na bola de meia junto com a função sou eu sem travante. Carrego minha bíblia debaixo dos braços, não tem que soar normal. No fone do toca-fita que eu ouço curto James Brown. A caminho do centro viés, perdido trombei o nego rage. Que Deus abençoe sua caminhada de muita fé e coragem. Liga os creeps, liga os bloods, pra não esquecer o boombox. Levar a fita raridade da dica pra gente dançar se walk. Um salve da terra pro alto, Jesus, espero o senhor numa boa. Tô ligado, cês podem afiar, da sua veste um bocado de ouro e a coroa. Camisa só de botão, lupa escura, metade e chapéu do Charlotte. Esse é o naipe dos gangues da gospel, quem é assim volta. Passei pelo vale da sombra e da morte, saí ileso com barco. Quase que virando em tempestades de vento, mas aí não me corrompi. Permaneci o mesmo, o gangsta de Deus. E não prega por dinheiro, por grana dou trampo, mas meu ministério é por amor. Se é pelos loucos, olha no moio, no meio eu que tô. Dei meu chapéu no faraó, olha lá. Atravessei o mar vermelho e nem molhei o meu all-star. Se precisar, liga nós, nós que tá. Não confunda, sou gangsta, não popstar. Comigo que quer passe, crescer se cresce. Estrela brilha só enquanto o sol não aparece. Da minha raiz, não esqueci nem de onde eu vim. A humildade precede a honra, aprendi assim. Não vou dar boi pras pombas, gira que seduz. Eu não vou dar milho com o Senhor Jesus. Sou apenas um cristão latino-americano, apoiado por mais de 50 mil anjos. Um salve aos loucos da Fundação Casa. Os fuzil dos duplo G é a Bíblia Sagrada. Sou gangsta, sou gangsta, tenho seus dados, ponto de estar. Sou gangsta,